Sorriso. Acreditei numa história de amor, você nem me avisou que era só uma grande ilusão. Me perdi nos seus beijos e você hoje diz que não quer saber se sofre o meu pobre coração. Se me perguntar já nem me lembro mais, se alguma vez tive um outro rapaz que me fez assim chorar por causa de um amor. Este é o CD especial fim de ano. CD especial fim de ano. Cinco as melhores novidades pra você. DJ Breno The Best, solta o som. Estava de saída, ele veio e perguntou: pra onde tu vai, linda? Onde tu vai, amor? Tô indo pra balada, sair pra ostentar. Eu só não sei ainda onde eu vou de par. Pois é, princesa, por isso eu vim te perguntar. Também tô indeciso, onde vou operar? Tava pensando numa balada top. A onda agora é curtir o super pop. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop.

é esse, meu filho? Alô, Melri! Vou te deixar. اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا CD especial fim de ano. No comando DJ Breno The Best. Solta o som. As novinhas tão sensacional. E sendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Bola gostosa, aprendendo legal. Vida gostoso, sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Novinha sapadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha sapadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero ver. Fica em mim, perereca, pula em mim, perereca. Eu duvido, tu aguentar uma dessas. Fica em mim, perereca, pula em mim, perereca. Ah, ah, ah, ah, ah, eu vou gostar. Vem que eu vou atrás de tu. Vou atrás de tu. Dão, dão, dão, dão, dão, dão. Tava aqui no baile escutando aquele som. Dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. Ajoelha, se vai parar, eu faço um botão. DJ Breno The Best, a marca do sucesso do Amapá. Gostou? Então escancar o volume aí, brother! Preciso do teu amor, senão eu vou enlouquecer. E pra...

mulher, mulher, mulher, mulher. São as mulher. Banda Swing Batidão. Batidão. Vai cortar. É DJ Breno The Best detonando agora pra você. Não para. DJ Breno The Best chega! DJ Breno The Best, do estúdio BS Produções. 5 horas da manhã, você me liga pra falar que me ama, que me quer. E eu olhando sem entender o motivo da minha coração. Alguma coisa aconteceu, ela me disse. CD Especial Fim de Ano. CD Especial Fim de Ano. Sempre com as melhores novidades pra você. Porque você voltou, já estava feliz. Um novo amor, você chegou. Antiga paixão. Estava só cuidando do meu coração. Me acostumei com a tua ausência. Agora você pede pra voltar. Você pede pra voltar. Eu não posso me entregar. Preenche o seu lugar. Não, não faz assim. O seu lugar. Não, não faz assim. Ficar longe de você é melhor pra mim. É difícil demais ao lado do meu amor, pensando em ti. Banda AR-15. Disparando sucesso. O jovem talentoso do Amapá.

seja tarde, a ligação acabe, eu preciso te falar. Ele nunca vai mudar. Mais uma produção DJ Breno The Best, o jovem talentoso do Amapá. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus, por mais este sonho realizado.